Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, ouvintes, muito boa tarde para todos. Bem-vindos a mais um Escolhes tu ou escolho eu? Tarde só se for em tua casa, porque aqui está noite. Está bem, mas aqui está noite, mas lá será de tarde. Não, para mim quando está escuro é noite, para ti não sei. Está bem. Como tu és meio cedo. Ah, para não digas nada que eu hoje estou todo cego. Ai, bem engraçadinho. Começamos bem isto. É, começamos bem, começamos bem. Ah, bem está. Não, mas para lá para os ouvintes é tarde, não é? Aliás, e agora até escurece mais tarde de tudo? Mais tarde. Pois. Por isso mesmo, se já está de noite, já está escuro, de certeza que é de noite, não é tarde. Está bem, pronto. Não sei, tu podes estar com o fuso horário dos Estados Unidos ou assim. Não, para mim é de noite, mas para eles, para os ouvintes que vão ouvir, é tarde. E para mim também é noite. Por isso, para mim e para ti é de noite, tu chegas à minha beira, são 10 da noite, chegas à minha beira e dizes bom dia. Se eu souber que estás nos Estados Unidos e que é de dia, digo-te bom dia. Oh. Mas se eu estiver nos Estados Unidos na Costa Leste, já não é dia, tarde. São para aí 5 ou 6 da tarde. Pronto, digo-te boa tarde. Pronto. Então porquê é que tu disseste boa tarde ao começar o programa? Porque para eles é tarde. Se os ouvintes ouvirem isto à noite? Pois também é verdade. Não é o mais provável, mas não têm que estar obrigatoriamente às 6 da tarde à espera do programa, podem ouvir às 7 ou às 8 ou às 9, ou passado 7 dias, 6. Os gajos que é um programa ouvido, bastante ouvido aliás. Então não é? Eu, pelo menos duas pessoas ouvem, não é? Eu e tu. Pois, acho que da semana passada teve no mínimo 3 downloads. Não, é por acaso. Não, olha, eu até disse o número, mas digo-te. Mas não sabes? Ele diz em off. Já começámos com as confidências em off. Então eu até te mandei o número por e-mail. Mandaste no sábado à noite. Foi só no primeiro dia. Hoje, passado 7 semanas, não sei. Ai, mano, passado 7 semanas, passado 7 dias. Realmente. Começas bem aos assuntos. Eu mandei-te o mês todo. Do mês todo? Aqueles 3 algarismos que tu viste lá eram do mês todo. Ah, não, mas tu tinhas dito que era daquele programa, eu achei estranho. Então como é que em 2 ou 3 horas já és todo? Não, era do mês todo. Ah, então explica-te, a próxima vez, olha, fala aí, explica-te. Eu não nem comprometi os ouvintes, mas já me quero saber, tu vais falar para ti. Toda a próxima vez que me envias as músicas, tu enviaste por mês, certo? Sim. Só ontem à noite outra vez, diga-se. Mas fora isso, o que é que tu tinhas no assunto? Tinhas reclames ou... Pronto, uma coisa que tem nada a ver. Por acaso, sabes que eu só guardo os reclames num computador, não é neste que temos aqui à frente. Por acaso, eu abri um mail só para ver se era alguma coisa que podia pôr no intervalo e reparei lá, já agora as escolhas. Quer dizer, se eu não tivesse... Eu, o mais provável é que eu visse aquilo e deixasse estar para depois guardar aqui, porque assim o mail continua a aparecer como não lido, sabes? Exato. Quando o mail não são para gravar para outro computador, mas por acaso abri, quer dizer, se não abrisse, chegava aqui e não sabia quais eram os meus, porque não tinhas mandado, supostamente. E já tinhas e não tinhas... Chegavas aqui... alguma coisa no assunto do mail, não colocaste. Chegavas aqui, para lá, chegavas aqui, mas já cá estavas. Quem chegou aqui fui eu. Mas chegava aqui ao momento do programa. Nós estamos a gravar no estúdio 2, exterior. Mas chegámos aqui, eu estou a dizer, chegámos aqui ao momento do programa. Olha, tu não te esta semana no programa, disseste bem, que por cima de ti não está ninguém, ri muito. Disseste que não havia ninguém no andar de cima, já não sei porquê. Sim, também não sei porquê, mas não te disse. E aqui é igual, o estúdio 1 e 2 do Lumiar é igual, não tem gente aqui. Agora, passar 3 minutos e 25, boa noite, amigos ouvintes que nos estão passando bem a semana, foi, conta lá a tua semana, foi do caraças. Ih, foi do caraças. Foi, então pronto, já chega. Diz lá, não, o que é que temos hoje, alimenta? Olha, o que nós hoje temos em mente, hoje especificamente, hoje especificamente não posso ser, a não ser que, enfim, mais uma edição da Amalusa, enfim, na altura em que a gravação está a ser feita. O Amalusa ainda não foi gravado, mas quando os nossos ouvintes ouvirem os escolhos já foi para o ar. Mas, enfim, a segunda edição do programa, enfim, mas ou seja, até sexta-feira. Bem, eu não posso dizer muita coisa, não vou passar adiantar muita coisa, só vos posso dizer uma coisa, nós estamos repletos de novidades. E não vai ficar por aqui, de certeza. As coisas têm corrido muito bem. E aliás, para quem ouviu o tempo da antena, pode ver que nós não apresentamos as novidades todas que nos chegaram. Só entre quarta e hoje. Chegaram mesmo muitas novidades. E sinceramente é bom ver assim, hoje foi um dia muito atarefado, mas foi um dia em grande, um dia em cheio. Já te disse que foi como os outros. Daqui a bocado vão-se computar 24 horas e pronto. Para mim não. Para mim foi um dia diferente. Para mim foi um dia com mais... Não é diferente nem de lado. É um dia como os outros. Um dia em grande. Mas, não é grande nem mais curto. Mas, tem 24 horas. Tá, mas, quer só diga os segundos e os minutos. Mas para mim... Deixa-me fazer umas contas. Que eu... para mim foi um dia mais maior grande que os outros. Mais maior grande? 1440 minutos. Está bem. Que tem um dia. Quer só diga os segundos. Não vale a pena. Então não digo. Mas dizia eu que é um dia, assim, para mim foi um dia muito comprido, pronto. Oh canalha, saiam daí do jardim. saltar o muro, foi isso que os vossos pais nos ensinaram. Eu se fosse eles, eu atirava-te com uma baldada de água. Era meio de baixo, eram capazes. Olhava uma varanda. Nem chegava ao meio do edifício. Sim, desde lá, chefe. Pronto, é isso. Eu perguntei, nem então não foi da semana, foi do dia do programa, quer dizer, só queria saber a primeira música. Mas ai, mento do dia! E deixei de falar, que é para tu gostas de falar. Ai, mento do dia! Ai, queres saber já a primeira música, está bem? Já, pois, ainda só passaram 6 minutos, está bem, tem calma, temos tempo. É, exatamente, então, Catarina Stanisi. Não sei quem é. Música Alla Pali. Escolhi esta música porque, ai, não sabes qual é quem é? Não. Ai, tu não ouves de par em par. Ouço. Então, ainda esta semana passei? Então, mas eu não ouço todos os dias. Posso dizer, mas não me lembro. Eu já passaste aqui uma Catarina italiana. Mas essa é Caselli. Esta Catarina é Catarina Caselli com... Esta, com... Jogo de Amore. Esta é emissão grega. 29, que não tinhas medo. Sim. Não, esta é grega. Catarina. Grega Catarina. Sim. Deixa eu ver como é que escreve isso. Catarina Stanisi. Não é romena nem nada. Não. Tem nome romena. Então diz lá, chefe. Ela canta Alla Pali. Eu escolhi esta música porque... Sim, ninguém lhe perguntou nada, mas não vai dizer porque é que escolheu esta música. Pronto, está bem. Então não digo. Pronto. Então não dizemos. Agora então. Também há. Hoje ficamos por aqui. Um programa muito mais curto porque a seguir temos um programa maior e então tenho que entrar mais cedo. Vamos embora. Diz lá, não há, não choras. Agora estamos a falar de vezes, estão a chegar aqui e arrumemos a nossa rua. Sim. Pronto. Mas dizia então que escolhi essa música porque sabes que é assim, quando eu entrei no mundo da música, aliás, no mundo da música e no mundo da internet, eu descobri uma série de sons, de coisas novas, que não fazia a mesma ideia que estavam ali tão perto do meu alcance. E esta música já foi a posteriori, já foi já neste... Até já posteriori? Sim. Já foi neste ano. Não, peraí, diz isso outra vez. Esta música já foi... Posteriori. Outra vez. Posteriori. Não, tens de dizer outra vez. Posteriori. Posteriori. Posteriori. Bonito, bonito. Posteriori. E então, esta música vai posteriori depois? Posteriori, ou seja, já tive este ano. Mas faz lembrar esse tempo em que eu andava a descobrir tudo o que era música proveniente de outros países. Sei lá, da Rússia, da Roménia... Checoslováquia. Da Motolândia também. Já passaram duas. Estão atrasadas para o encontro de motores da Bragão. Vai a ver, 23, 24, 25. A sério? Ou 22, 23, 24. É, para a semana. Sim. Encontro de motores em Bragão. Mas motos dos anos 20 para cá. Motos antigas. Bem, pessoal de Inglaterra, de Espanha. A sério? Ah, pois é. Ei, que espetáculo. Eu agora já estou inteirado, mais inteirado do que se passa em Bragão. Pronto, olha um bom destaque para o tema da antena da próxima semana. Obrigado. Olha, queres falar com a organizadora disso? Eu arranjo-te. A sério? Oh, mas já não vai a tempo. Até não vai? Não, se é sexta-feira, sexta-feira já acabou. 22, 23, 24, não. Sexta, sábado e domingo. Pois, se falares da semana, no primeiro dia do encontro, olha, estão prontos. Caros ouvintes, novidade em primeira mão, até para o Carlos Bonaparte, não é o Carlos Bonaparte, o Abrantes Antunes. Em princípio, sexta-feira, vão ter uma entrevista comigo. É contigo? É, vais entrevistar a mim. Ah, que espetáculo! Estou a brincar, acho que sou eu. Eu estou em Abragão para estar. Mas eu tenho o contacto, eu falo quase todos os dias com a senhora que organiza isso. Mas olha uma coisa, agora que eu estava aqui a pensar. E lá. Hoje é isso, 22. Sim. Hoje é isso, 22. Fala lá da música, são os mais. Prontos. E aí, não é isso, faz lembrar aquela altura em que eu andava a descobrir, e andava maravilhado com estas novidades todas das influências das músicas, dos instrumentos, da forma de cantar, de interpretar, achava fantástica. Pronto, então, a Catarina Stanisi faz lembrar precisamente... Cheira mal, cheira. Não fui eu. A Catarina Stanisi faz-me lembrar precisamente esta... Ah, já estou a perceber porquê. Vão lavar o carro, pá! Isso é o cheiro da porcaria dos motores de 1950. Foi? Quando eu tinha 25 anos. Enfim, pronto, depois sou que. Pronto. Catarina Sanisi, Ala Pali, é a música que eu escolhi e por este motivo. De que ano é? Ui. Pois não sabes. Não, sabes que por acaso acho que é 2006? Não sabes, pois é. Devias saber. Eu por acaso acho que esta música é até 2006. Ah, bem está. Se calhar mais antiga. Mas, 1915? Não, mas para 1970. Olha, eu no domingo fui. Nem te contei. À última hora fui às audições da Escola de Motinha e ficaram surpreendidos de teres metido na rádio uma música de 1915. Ah, oh, sério? Mas como é que ele tem isso? Ei, quero contratar. Não, já te inventava. Mas ficaram surpreendidos por causa do quê? Não, não foi de 15, foi de 16. Eu disse 16. Ah. Na altura. Agora disse 15. Mas aos senhores disse 16. Pronto, e é assim. Catarina Stanisi com Ala Pali. Ala Pali, Pali Pali, não encontro a senhora na internet. Ala Pali, Ala Pali, Pali Pali. Ficamos sem o ano da música. Então diz outra vez que eu gosto do nome. Catarina Stanisi com Ala Pali, Pali Pali, Pali Pali, Pali Pali, pum pum. Bom. Χρόνια και δυο βράδια δίχως λογική. Όμως πώς να ξεχαστούμε που κι οι δυο μας μέσα ζούμε σε μια φυλακή. Έλα πάλι στη ψυχή μου, έλα πάλι στο κορμί μου, έλα πάλι στο φίλι μου να σε ερωτευτώ. Δώσε μου μια γη να ζήσω, ένα δρόμο να πατήσω, μια βραδιά να αμαρτήσω, να σε ερωτευτώ. Πες μου τι θα καταφέρεις αν χαθείς ξανά. Πάλι δε θα ξεχαστούμε αφού πάντα δυο μας ζούμε για πράγματα κοινά. Έλα πάλι στη ψυχή μου, έλα πάλι στο κορμί μου, έλα πάλι στο φίλι μου να σε ερωτεύτω. Δώσε μου μια γη να ζήσω, ένα δρόμο να πατήσω, μια βραδιά να αμαρτήσω, να σε ερωτεύτω. Έλα πάλι στη ψυχή μου, έλα πάλι στο κορμί μου, έλα πάλι στο φίλι μου να σε ερωτευτώ. Δώσε μου μια γη να ζήσω, ένα δρόμο να πατήσω, μια βραδιά να αμαρτήσω, να σε ερωτευτώ. Emissora Nacional, Lisboa, Portugal. E pergunta o Albano o que é que isso tem a ver com a tua primeira escolha de hoje e eu respondo, nada. Mas lembrei-me. Portanto, depois de ouvirmos Catarina Sanisi com Ala Pali. Pois, está bem, ficou disso. Primeiro vamos ouvir um carro a passar, um carro a ligar, já está a ligar. Mete a primeira, tira o trabalho de mão, deixa a senhora entrar. A senhora abre a porta, neste momento com o rabo, senta-se e agora com a mão direita fecha a porta do lado direito. O carro faz movimentar os pneus para a sua direita, sai da rampa e desce a rua. Chega ao stop. Não parou! Não parou! Crime! Preso já! Uma infração muito grave. Não parar no stop. Não parou o senhor. Não era mandar-lhe já uma cabeça. Eu vi. Pois. Grandes sacanas. Ora bom. Ficou alguma coisa por dizer no outro ou posso já? Não, pode já. Tenho que trabalhar para as calmas. Não, vamos lá lançar-nos. Estou nos pegar assim. Olha, ainda bem que falaste isso, já me esqueceram. Tu hoje vou-te dizer uma coisa, ó Jerónimo. Quem estava aqui a mandar vir? Tu hoje vou-te dizer uma coisa. Começas o de par em par e estou eu a escutar. Nisto começas a falar. E eu ponho com atenção a. Ajuda. Analisar. Exatamente. E então tu começas. Olá, caros ouvintes. Bem-vindo a mais um par em par. Hoje é sexta-feira, 15 de abril de 2011. Emissão número 3, nem acho que nem isso disseste. Mas não, vamos iniciar. Os trolhas pegam às 5. E os chefes têm às 7. Agora às 9. Ou não, mas eu disse que às 7, às 7. Eu estava bem. E eu ouvi, este gajo está tão louco. Foi logo que eu pensei. Mas neste. Bom dia! E começa a música e eu. Tipo que me rei. Comecei a me rir sozinho. E depois logo tu disseste a seguir, com energia e não sei o quê. Eu falei, esse gajo já conseguiu. No final da meia época eu vi aquilo lá no pai. Acho que já foi depois do meio-dia até. Ouvi aquilo e já me fez rir, já transmitiu energia. É coisa, era isso que eu te ia dizer. Tu consegues. Se a tua ideia é transmitir energia para os ouvintes. É mesmo. Por acaso, para mim, conseguistes. Pronto. Mas é piada, vamos partir bem. Enfim, então quando tu sais, os trolhas pegam assim. Eu estava a falar muito com o meu pai, que ele é que diz. A minha mãe vira-se, como é que chama afinal o filme que teve ontem na televisão que a gente estava a ver? E os trolhas pegam assim. E ela é, não é nada, lá está a coisa. Então, mas como é que chamava afinal? E o meu pai, os bombeiros. E o meu pai para a minha mãe, os 5 caíram ao rio. Não é nada, afinal como era? E eu, pronto, os 4 caíram ao mar. Este Filipe anda assim. Ora bem, nós ouvimos uma música da Grécia. Vou-te responder com uma música da Grécia. Por duas razões. Três. Eu sou sempre assim, digo uma coisa. Sabes que ali, tu não vês, não é? Está hoje entre os seus óculos. Mas ali em frente. Não estou a dizer do outro lado da rua, porque nem é do outro lado da rua, ainda é mais longe. Uhum. Estão ali três jovens num quarto. Tem a persiana aberta e a janela aberta, dá para ver perfeitamente. Eles andam para ali a fazer os experientes, ou com luz, ou arrumações. Nós daqui vemos o que eles vão fazer. Giro. O que vale é que são três homens. Se for só um homem e outro homem, ou um homem e uma mulher, imagina o que é que eles não estariam a fazer. A ver um filme, de certeza. Se calhar os trolhas pegam às 5. Possivelmente. Os 4 caem no Walmart. Por exemplo, talvez. Primeira razão. É da Grécia. Pronto, 4 razões. É da Grécia. Segunda razão. No outro dia deixo-me uma novidade que eu fiquei. Deixa que me vou dar umas cabeçadas na parede. Quando tu disseste que a Lena Maia vai representar novamente a Alemanha no Festival Eurovisão. Enfim, já sabes o nome da música, nem por isso. Está ali na barra? Não sei. Pronto, deixa lá. Eu, assim, na altura passei nos trailers da televisão, mas depois esqueci. Já não te lembras, pois claro. Mas tem um nome simples, tem. Como Satellite. Se a música for tão boa, pensa que ganho. I found the one way I move. And then you don't play nice news. Deixa eu trazer essa música. I don't want to see another die. Não era assim? Era. E eu não sei que está melhor do que ele. Bom, primeiro, a Grécia. Segundo, porque falámos de Eurovisão no outro dia e então lembrei, ainda falta um mês, não é? Quando é que é? Em que dia que é? De maio? Acho que é dia 3. Não, dia 20. Acho que é dia 20. Pronto, falta um mês e pouco. Dia 20 e final, depois antes tem as semifinais, dia 18 e dia 16. Terceira razão. É porque achei esta música uma parunice ao dia. Mas Então, se eu achei para o lixo, porque é que eu a trouxe? Porque isto dos nossos gostos musicais, como os ouvintes não sabem, mas vou saber. Os gostos musicais aqui entre o Filipe e o Tobolhas são distintos em muita coisa. E o Carlos, corrija-me se estou enganado, mas aqui o Ernesto até achas piada essa música, não achas? Que era muito típica, tradicional da Grécia, não foi? Sabes que música que eu estou a falar? Georgios Alcaios. Georgios Alcaios e os amigos. Por acaso gostei, pronto, eu achei uma palhaçada. Pois, olha, mas o que eu sei é que essa música ficou bem classificada. Ficou 11º, é uma boa classificação, muito boa. Se compararmos com Portugal, é... Olha, tenho aqui uma... Não, não foi 11º. Foi a música número 11, mas foi a 8ª. Pois. Os 8 primeiros já é um lugar de honra. Se fossem os Jogos Olímpicos, já vão ali um ponto. Vês. Olha, tenho aqui uma estatística interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre 25, 19 músicas foram cantadas em inglês. Na final do ano passado. Exceções? Outra oportunidade. São 6. Portugal? Sim. Sérvia? Sim. França? Sim. Estás aí bem. Dois anos? Você? Pronto, já foste. Então, if you believe, lost and forgotten. É. Pronto, já foste, tá? Não quero saber. Então, aqui os nossos vizinhos de um lado foram os únicos a cantar duas vezes. Ah. Pequenito. A música que vamos ouvir também não foi em grego? Foi. E então faltou uma, qual foi? Israel, em hebraico. Arel Skat com Arel Skat. Sabes que eu por acaso gostei muito de ver a Dana Internacional regressar à Eurovisão? Quem? Dana Internacional. Ah, tu já falaste que isso outro dia na história. Na vida. Uhum. Algo chiquitito. E então, em 8º lugar, no ano passado, eu sei que disse que eram 4 razões, mas já não lembro qual é a 4ª. Não interessa, já disse 3, acho que já chego. Pois. claro que me lembro. Ah, pois. Quando falamos em Grécia, o que é que nos faz lembrar? Fissas! O Karagounis! Está relacionado com isso. 2004, o que é que nos faz lembrar a Grécia? Tragédia grega, meu filho! E então? Tragédia grega! Grécia ganhou Portugal no final do Europeu de 2004 de futebol, em pleno estado de luz em Portugal. Fez lembrar que no ano a seguir o Sporting jogou em casa a final da Taça UEFA em Lixoso. Perdeu com o CSKA para Moscou. Lembras disso? Não. Lembro-me perfeitamente. Era o José Peseiro, o treinador. E o João Moutinho já jogava na altura no Sporting, agora arrisca-se a ir a outra... Bem, o Guiana também jogava, por isso pode ser que um ou outro, ou os dois, cheguem à final outra vez, passado 6 anos. Sabes que desde 2005 não temos uma equipa portuguesa na final. Há 6 anos que estamos em jejum, vamos... Pela primeira vez, vou torcer para que uma equipa portuguesa nas competições europeias perca. Resta saber se é o Braga da Benfica, é muito difícil adivinhar. Mas é a primeira vez que há duas equipas portuguesas uma contra a outra, é? Na Europa do futebol. E então o que eu tinha a dizer era que nós tivemos em uns anos, 2003, 2004, 2005, tivemos equipas portuguesas nas finais. Porto ganhou a Taça UEFA, Porto ganhou os campeões e o Sporting foi à final da Taça UEFA em 2005. Não foi? Foi. E mesmo em 2006 o Benfica não foi à final da Liga dos Campeões porque apanhou o campeão pela frente, o Barcelona. Não sei se te lembras, já tinha arrumado um Liverpool, tinha deixado mais Manchester para trás. Deixou o Manchester, foi ganhar ao Liverpool, jogava o Simão e o Mi Colin. Pois é, precisamente o relato era o que eu ia falar. Mas conclusão, passado 6 anos vamos voltar a ter uma equipa portuguesa. Eu aposto no Porto Benfica. Aliás, já estou a puxar nisto dos 16 às final, já para aí há 2 meses, por isso continuo a puxar no Porto Benfica. Vai ser bonito. Vai ser Dublin, vai ser longe, não vai haver problema. O árbitro não é português. E a UEFA não deixa que... Quer dizer, deixa. Os sérvios e italianos e eu, é vergonha que sabem uns contra os outros. Bom, e tal como já que na semana passada falamos na... Mostramos várias coisas de futebol, não é? Uhum. Pronto, já que se fala em Grécia, lembra-se de futebol. Vamos meter mais uma música grega. Não mostramos, fui eu que mostrei. E eu não mostrei a música do Falcão, pois é, do Pateiro. Ah, bom. Tens razão. E então eu... Vou trazer também uma música grega e até a própria, em parte, esta música que vamos ouvir não faz lembrar até claques de futebol. Opa! Deixa-me cantar antes. Não, canto depois. Vamos ouvir então. Música número 11 do Festival Eurovisão da Canção 2010, que decorreu em... Onde? Arredores de Oslo. Arredores de Oslo, na Noruega. E é importante que siga que não foi propriamente Oslo. Número 11... Ai, não. Número 11, Georgios Alcaios e seus amigos. 8º classificado, 140 pontos para a Grécia, com a música... Opa! Opa! Έκαψα το χθες, νύχτες μου παλιές. Τρίψαλα οι αναμνήσεις έγιναν κι αυτές. Λύπες και φωνές, άδικες ευχές. Άφησα σε μια γωνία άδικτες πληγές. Έκαψα το χθες, νύχτες μου παλιές. Όνειρα και εφιάλτες ρίχνω στις φωτιές. Τα κρύα καυτά, ψέματα πολλά. Έκαψα το χθες, νύχτες μου παλιές. Κι από το μηδέν αρχίζω όσο κι αν δεν θες. Άκρια καυτά, ψέματα πολλά. Πλήρωσα όσα χρωστούσα και τα δανεικά. Não, o tom não é assim, é um bocado maior. E me apanha, ei, tan, tan, tan, se me apanha, ei, tan, tan, tan, se me apanha, opa, se me apanha, opa, esmera, esmera, esmera, esmera, esmera, esmera, esmera, esmera, esmera, esmera, esmera, esmera, esmera, não é assim? Não recordo a música. Quer dizer, agora, pois agora sim. Agora já me... Ah, só depois de dizer para trás. Enfim. Anda lá, Bertinho. Tenho a menina, bem. Menina. Opa! Próxima música e vocês não ouviram. Espera, espera, espera, espera, espera. E acabou com o interesse. Olha lá, eu quero ver outra. Vocês não ouviram, mas enquanto estava aqui a conversar com o Ricardino. Ricardino existe. Existe. Existe? Ricardino? Sim. Está bem. Diz Portugal-Brasil, terça e quarta. Empataram os dois jogos. Está bem. Não, em futsal, diga. Vamos lá, vamos lá. Pronto, dizia eu então que. Já me perdi. O Ricardino? Não sei o que é que estava a dizer antes. Pronto, interessa. Bem, próxima escolha. É a música portuguesa, Rimini Silva. Sim, siga. Ah, já sei o que é assim. Enquanto estávamos em off, sabia que ia recordar com o Alberto. Com o, pois, com o Gilberto, aliás. Isso, o Gilberto, mas já, este não é mais dele, este não é dele, não. Estava aqui a recordar com ele. Opa! Como é que se gritava um golzinho em Itália? Esmeras, esmeras, esmeras. Tu gostas desta música? Está bem. Ah, pá, é típica... Esta música foi a tua homenagem. Repara, é tipicamente grega, percebes? Pois é, pelo isso. Ela é tipicamente grega, ela tem muita influência grega. Bem, sempre é mais típica do que há dias assim, que no jeito são só, os armas vazias. Eu já pensei fazer um kizomba com isso. Kizomba. Pronto, Hermínia. Há dias assim. Que nos deixam só. Abra a porta, Tony. Abra a porta, Tony. A Tony está aí. Não é por acaso. Tantas que não sei o que é. Por isso há lágrima. Por ficar-lhe a escalar. Com o meu melhor amigo. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Será que fui eu e não sei que ganhei um chifre já aqui? Que ganhei um chifre já aqui? Há dias assim. Ah, não, vá falar sobre a Hermínia Silva. Que já me perdi. Estavas a começar a achar o da Hermínia Silva. Ah, Hermínia Silva. E estavas a dizer os comentários em italiano do bom. Opa, pronto. Bem, Hermínia Silva. Mas também, tu ouviste aqueles comentários a dizer bom, que os italianos, quando fechejam um gol, dizem opa, mas podem ser todos assim. Não, mas, pois, é assim, pelo menos os três que eu ouvi até hoje... Lá pelos olhos por estrela fazer agum, agum, agum, não quer dizer que todos fizessem, não é verdade? Está bem, mas dos três olha, que... falar em futebol antes que me esqueça. Vamos já andar à porrada. Vamos lá. Olha, ainda bem que bati palmas, eu já te avisei na semana passada e depois quando estive a ouvir é igual. Não bates palmas à beira, porque depois distorce o som do que neste pode ser, neste vezes este tem... Este é muito potente. Este tem cores de automático. É bonito, bonito. Ora, percebes? É potente, é bonito, bonito. Passa à frente isso. Vamos andar à porrada, que eu quando digo uma coisa, sei que tenho razão. Quando não digo uma coisa, não sei que tenho razão na mesma. O que eu te ia dizer era... Comentaste tu, na semana passada, Sr. Duarte, que aquele gol de um Luís Figo frente à Holanda tinha sido em 1996. Não é verdade? É verdade. O Albertino, eu comentei na altura, em 1996 não pode ter sido, porque Portugal participou no Europeu em Inglaterra nesse ano, e Portugal, que eu saiba, não jogou com a Holanda, jogou sim com a República Checa, com a Turquia, com a Dinamarca e com a Croácia. Que eu saiba, a República Checa, a Turquia, a Dinamarca e a Croácia não são a Holanda. É errado. Ora, sabendo eu que não estavam no apuramento... Ah, peraí, podem ter estado no apuramento pelo Mundial 98. Não estavam nada. Estavam no grupo da Alemanha e da Ucrânia. Que eu saiba, a Alemanha e a Ucrânia não é a Holanda. Sabendo eu que não efetuaram um jogo oficial nesse ano, nem particular, eu questionei. 1996 não pode ter sido. Então não é que na segunda-feira eu investigo e aqui... O Luís estava errado. Foi em 2001 aquele jogo. Apuramento para o Mundial em 2002. Na Coreia e no Japão. Portugal empatou mesmo com aquele gol do Figo. Foi mesmo no final, aos 20 minutos. Penalti. Foi em 2001 no Chá das Antas. Pronto, se não me engano. Foi o que eu disse. Eu aqui continuei a dizer e ele chegou ao fim. Foi o que eu disse. De 96 para 2001 passaram 5 anos, meu senhor. E depois? Então, depois, mais 5 anos. E eu fico contente, porque quando há uma coisa que eu sei que tu não sabes, porque tu sabes tudo. Tu sabes a data, uma coisa, a faixa número 5, o ano, o gol, e quem a marcou e quando é que foi. Assim, quando eu sei alguma coisa que tu não sabes, eu gosto de mostrar-te para não me sentir tão bom. Agora já podes continuar, Hermínia Silva. Pronto, Hermínia Silva. Bem, esta música, eu vou já dizer o nome. Marinheiro Americano. E quem conhece? Esta música já deve estar, eu aposto que já deve estar com um sorriso aí na cara, porque realmente esta música eu já ouço há tantos anos e nunca me perdi dela. Porque a Hermínia Silva tinha um tom, é assim, eu escolhi mesmo para homenagem à artista. Ah, ela faleceu em 92, nos tempos. Que gente tão simpática, isto. Sei que ela faleceu na década de 90. Este Heitor. Oh, Heitor, botou até palmas. Mas longe e baixinho, estás a ver? Ah. Não faças isso, pá, depois está bem. Pronto, e eu então... Não, acho que nem mesmo em homenagem à artista, porque de facto é um nome que me orgulha muito na canção portuguesa. Não só no fado em específico, embora, claro, ela era fadista, pronto, mas... Mesmo quando se fala em música portuguesa em geral, para mim, a Hermínia Silva é uma das maiores intérpretes. Porque ela era intérprete, eu digo que ela... Era. Já morreu. Eu sei, foi o que eu disse. Eu disse que ela era uma grande intérprete, e porquê? Porque ela não era só cantora. E esta música demonstra isso. Ela interagia com o público, ela era... Interagia, ela, muito bem. Ela podia ser atriz se quisesse. Aliás, eu acho que ela também foi atriz. Atriz continua-se a escrever com o seu ou é sem si agora? Sem si. Está bem. Ah, mas ouviste no Antena News? Nada, nada. Uma notícia exclusiva à Antena Web. Qual? De que há funcionários públicos, nomeadamente na área do ensino, a serem ameaçados de despedimento e outras represálias para não discordarem publicamente do novo acordo ortográfico. Isso é treta. Não sei. E a culpa é de Sócrates, claro. Aliás, pois... a culpa do carro ter feito barulho ao bocado é de Sócrates. Sim, é verdade. Pois. Esse... Georgios. Não é o primeiro nome do Karagounis. O que ouvimos ao bocado, o Georgios Lorcaios. Não sei. Georgios Karagounis, acho que é. Continua lá, a senhora me uma homenagem, a senhora... Não, é assim, e de facto a minha... Porque é um nome que eu admiro muito na arte em Portugal, porque é isso, ela era cantora, ela era atriz, ela interagia com o público de uma forma fantástica para mim. E pronto, acho que esta música é das mais cómicas que eu já ouvi alguém cantar num fado. É das músicas mais cómicas, se não mesmo é mais cómica. E pronto, digo que tinha escolhido o Marinheiro Americano, diretamente do solário da Ermínia, aliás, para todas as vossas casas. Escolhi este tema. Isto, pronto. É uma música espetacular. Tu não tem nada a ver com a Ermínia, mas nunca me tinhas falado desta música. Não me lembro. E tu respondes. Eu tenho que falar tudo na minha vida. Respondes, sim. E eu tenho que falar tudo na minha vida? Tens. Ah, está bem. Porquê é que não falaste então? Porque não sabia que tinha falado de tudo a minha vida. Pois. Mas estás a saber agora, portanto, a partir de agora, tudo o que aconteceu na tua vida, tens de fazer um relatório completo. Está bem. Está bem? Está bem. Então, pronto, estamos começando. Olha, tenho lá no meu diário das páginas 125 Olha, a 450. Onde estavas no 25 de abril de 74? Estavas... Quer dizer, tu és aquele que faz-me lembrar aquela história, mas diz lá, não é? Afinal, onde é que estavas? Eu estava ali. Olha, a tua pôs essa voz, está-me a fazer lembrar uma história, vou-te contar. Estava a passar na rua com um pensava eu, que era um meu amigo na altura, mas afinal era a PIDE. Era um bufo. Quer dizer, na verdade, tu és um autêntico bufo também, não és? Pois, da maneira como estás a dizer, faz-me lembrar também uma história. Vai imitar o Herman. Ah. Imitar o Herman e imitar o Batista Bastos. Mas, como eu dizia, já não sei onde é que eu ia, já não sei. Pois, nem eu. Mas é por aí. O que eu te ia dizer era que falaste na Antena News. Sabias que anteontem o Hosni Mubarak e os filhos foram presos durante 15 dias por causa da parte de um inquérito, por causa da força, do uso da força e da violência. Sabias? Ouvi. Olha, estou a saber agora. Ah, eu ouvi logo. Aliás, eu até achei estranho porque ele estava doente e não sei o quê. Depois do intervalo vou colocar a rádio no ar para ver o que é que já dá na rádio. Já há uns tempos não faço isso. Aliás, só fiz uma vez. Tá. Repara, acho que eu disse depois do intervalo. Sim. Então faço a boa de anunciar a música e a seguir o intervalo, senão eu vou-me embora. Então agora vamos chegar com o solário do intervalo e depois com a Ermínia. Solário do intervalo. Solário do intervalo. Solário? E depois com a Ermínia. O que é solário do intervalo? Então é o solário da Ermínia e depois do intervalo. Mas eu pudesse-me trazer antes o solário do intervalo e depois da Ermínia. Não estou a perceber. Tu não percebeste? Ok, eu te explico. A Ermínia tinha aquilo que se chama... Era o solário, não é? Que era a casa onde ela cantava os fados. Ai, solar! Solário! Ah, não sei o que é um solário, sou bufo. E ela cantava... Olha o comboio, não era que nós vamos apanhar para a mesma estação? É, pois é. Foi na mesma estação. Lembras que eu te disse sobre o 25 de Abril? Tu disseste, não é muito previsível. Sabias que há uma mesma estação marcada para o 25 de Abril? Não. Ah, não sabias. A ver? Eu sou bruxo. Vim logo dia 25 de Abril, aproveitando segunda-feira, depois de um fim de semana prolongado, e eu marcar. Não sei se vai ser como há dia 12, não vai ser, mas há uma mesma estação marcada para o dia 25 de Abril. Ah, dá-me trabalho. Agora o Sócrates já vai embora. Quer dizer, não sabemos, vai embora. Pois. Já não se justifica. Até o dia de Alsonário, como estou a perceber. Estou a dizer que ela cantava as suas músicas naquilo que ela chamava de solário, que era o solário da Ermínia. Não sei porquê, não sei se estava muito sala não, mas pronto, era o solário da Ermínia. Ah! E estou a dizer, em vez de irmos para o salário da Ermínia e depois do intervalo, vamos para o salário do intervalo e depois para a Ermínia. Solário. Deixa cá ver. Solário. Bom, depois do intervalo, Hilden. Vamos lá ao solário da Ermínia com... Marinheiro americano. Ermínia Silva, diz-o direitinho. Ermínia Silva, ao vivo no seu solário com Marinheiro americano. Depois vamos para um breve intervalo e voltamos para a segunda parte do nosso programa para... mais música. Fico por aí. Ah, e agora como é que se chamam os habitantes de

pelos amigos do resto de chão. O sentimento que a gente está para aqui empregar. Lofa, restaurante, Mr. Alberto Costa, na corrida, juradinha, me gosta. Um café, por favor. Aos domingos, à 1 da tarde, António Marcial abre as portas ao bar da Antena Web e oferece-lhe um café com música. Café com música. Domingos, 1 da tarde com António Marcial. Só aqui, no bar da sua Antena Web. Antena Web convida-te a ires até à melhor pista de dança, onde podes ouvir os melhores mixes e remixes de todos os tempos, para que a tua noite de sábado para domingo seja passada como deve ser, em grande. Sem conversa pelo meio e com entrada livre, Remix Me, de sábado para domingo, entre as 11 da noite e as 2 da manhã, na tua rádio Antena Web. Sábados na Antena Web levamos-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão na Antena Web. A Antena Web é uma rádio para todos os momentos, inclusive para o ajudar a lidar melhor consigo e com o mundo à sua volta. Homem Universal, um programa de trilogia analítica da organização não-governamental Stop à Destruição do Mundo. Homem Universal, aos domingos, à 1h30 da tarde, aqui na Antena Web. Antena Web dá-te música. Música. E mais música. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shaking. Antena Web. Antena Web. Olá, outra vez. Espero que tenham gostado da melhor parte deste programa, que é o intervalo. Mas agora vão ter que levar com estes dois outra vez. Olá, Alberto. Tudo bem, David? Tudo bem, mas hoje estás-me chamando de Alberto. É a primeira vez, outra vez foi Albertino. Já não estou a gostar da conversa, tira-me lindo. Sabes o que é que aqui, na definição que eu encontrei, o que é que quer dizer sumário? Isso aí, é daquelas coisas de tratamento de pele, enfim, não é? Câmara de bronzeamento com as luzes em linha. Está bem, pronto. Pensei que não soubesse. Isso é isso. Só para aprender, meu filho. Pronto. Ora bom, a resposta é Hermínia Silva, marinheiro americano. Marinheiro, eu era até, podia, coisa assim, podia ter escolhido esta música que vamos ouvir assim, de fundo. E esse prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr A música que estamos a ouvir chama-se Antes e Depois, pelo menos é a informação que eu tenho aqui. Se tiver. Mais barulho. Ah, é verdade, para tudo. Para. Esquece-me de contar. Aqui no intervalo, não é a ti, é os ouvintes. Aqui no intervalo aconteceu uma coisa muito engraçada. Foi pena não ter ficado gravado. Estava um carro a fazer a marcha atrás para sair do seu lugar de estacionamento, quando de repente. Ah, apareceu a porta. Não, isto é o Herman José, já estava a imitar outra vez. Quando de repente houve-se um PAC! E nós olhamos e pronto, bateu no carro de trás. E porquê que eu estou a falar nisto? Reflete o que é o típico português. Reparou, bateu, olhou e tal, e volta e siga, foi-se embora, não é nada comigo. problema é que eu estava aqui a ver. Já chamei a polícia, aliás, tinha aqui um senhor agente comigo. Boa noite, senhor agente. Diga lá que informações é que pretende recolher de mim. Pronto, já o que é mais importante é recolher a matrícula, portanto. Enfim, o que é que poderá acontecer agora? A matrícula do carro que bateu e do carro acidentado. Sim, senhor. Isto permite-nos identificar os dados, ambos os veículos, com uma maior precisão e rapidez, para que depois se possa, portanto, proceder à devida autuação do infrator. Sim, senhor. E quanto é que eu preciso de pagar por fora para não ver o meu nome envolvido nisto? Não é preciso pagar nada. Nós, da VDP, qualquer coisa, temos um sistema de sigilo, não é? Que permite que as denúncias sejam feitas sem comprometer a integridade física, anímica, psíquica, moral ou ética dos denunciadores. No fundo, são membros de uma sociedade. E é esse o seu dever. Muito obrigado, então, muito boa noite. E eu depois mando-lhe o coisa por mail. Para lá, está certo? Já tenho que ir embora. Sim. Estava a gostar deste momento de fazer rádio. Não, mas pode ir embora. Está bem. Então, boa noite. Boa noite. Boa viagem. Já posso voltar para aqui, ó, Luís? Anda aí. Ah, já está bem, está. Ora bem, depois eu estava a dizer, já podemos voltar à música. Depois da de Hermínia, do intervalo. Esta música, sabes o que é que faz um breve? Os nossos tempos de teatro, várias músicas que cantavam lá. Trabalhar que faz calmo. É verdade. Vai buscar manquinhos. Tanto que até nós jogávamos com esta parte do Tintrelim. E é isto, é o. Eu tenho que meter a parte que é para os ouvintes perceberem. Já passou? Não. Ouviram? Se eu quase não fizesse asneira, outra vez. Mas não vou escolher esta. Vou escolher o mesmo artista, Alfredo Marceneiro, com uma outra música. Por dois motivos. Um motivo em relação ao artista, ao guitarrista e cantor, que em partes parece o Carlos hoje a gravar de par em par. A minha mais grossa. A minha mais grossa. Como é que ele diz? Posso abrir? Vaidosa. Sobre o. E o que é que ele diz? Vaidosa. Vai 12, vai 13, vai 14, quantas quiseres. Aqui estamos a ouvir o Alfredo Marceneiro e o Fernando Farinha. Porquê é que eu escolhi o Alfredo Marceneiro? Primeiro, o estilo. Alfredo Marceneiro e Mina Silva são nomes que. São com mais ou menos ligados. Não é sempre, mas há muita gente que fala em Mina da Silva, a seguir fala em Alfredo Marceneiro, com a Amália, com o Meio, claro, e tal. E outros nomes do fado, de música, coisa portuguesa. Porquê Alfredo Marceneiro? Porque eu sempre tive a ideia, o meu avô chamava-se Alfredo, que chamo eu. E o que é que ele fazia? Não era profissão, mas... Pensei que fosse marceneiro. Não, mas o que é que ele fazia? Era... tocava guitarra, de fado. Uhum. Acompanhava, aliás, no início do Broa de Mel, que não eram o que são hoje, era o meu avô que tocava com eles. Sim, senhor. E então, ele tocava guitarra já há muitos, muitos anos, era conhecido. E eu gostava de ser vivo nessa altura, pelo que a minha mãe me conta e outras pessoas da família. Ele punha-se na sala da casa deles e... punha-se a ouvir a rádio, não havia televisão, não é? Uhum. E já a rádio não ouve sempre, foi só por cima a certa altura. Punha-se a ouvir a rádio e à beira do transistor, com a guitarra, punha-se a ouvir, sabes? E a apanhar, a apanhar os acordes. Uhum, exato. Depois aparecia a mulher e ele... E depois ficava lá, o Alfredo, anda a comer. E ele, já vou, minha filha. E ele continuava, a sério. E ele respondia com a música, ele apanhava, ele estava sempre a apanhar. Não era muito cantar, mas... Como estava a apanhar a música, depois ao responder, vai comendo que já vou. Pronto, a razão do artista é essa. E então sempre associei o Alfredo Marceneiro ao meu avô. Era mais miúdo, não era? Para mim o meu avô era o Alfredo Marceneiro. Não vou fazer essa associação, mas sempre falar do Alfredo Marceneiro vou fazer lembrar do meu avô. Ainda hoje acontece. Ainda bem. A música chama-se Amor de Mãe. E porquê é que eu estou a escolher isto? Porque em muitos casos, e se calhar eu conheço, e se calhar tu conheces também, nós temos... há pessoas que têm mães a demonstrar o seu amor de uma forma nem sempre muito correta. Ou seja, querem mostrar que estão a proteger, querem proteger os filhos ou as filhas, e que são os primeiros, as primeiras a estar prontas para ajudar, as primeiras a tentar proteger de alguma coisa que venha de fora, que não seja tão benéfica para o filho, mas às vezes a forma de demonstrar compreende-se o objetivo, mas a maneira como se faz não justifica. E daí é natural muitas vezes discrepância entre filhos e mães, mães e filhos, porque as mães sabem que estão, que o que estão a fazer é para proteger-os. Não é discrepância, é desentendimentos. Não é discrepância, discrepâncias. Ah, bem. Sim, quando... Quero dar uma cabeçada. Quero. José. Queres? A mãe, do seu lado, sabe que está a proteger o filho, mas o filho sente-se que está a ser controlado e a ouvir coisas demasiado brutas e pessoas insensíveis e tal. E acontece um desentendimento entre os dois. Mas, no fundo, o que ela se tentou demonstrar é o que eu não sinto com o Carlos, porque ele daqui o cá está a voar daqui para baixo, porque está a farto de fazer as neiras neste programa. Por isso é que vamos ouvir o Alfredo Marceneiro. Com uma música Amor de Mãe, para aí de 1942, uma coisa assim, não sei o que é lá. Sabes que uma vez encontrei uma referência ao Alfredo Marceneiro, uma referência muito engraçada, que era o Alfredo Marceneiro. Onde é que viste isso? Foste tu que escreveste? Não, vi no jornal, acho que era no... como é que se chama aquela coisa? Não é Infodouro, mas é... Fogo, sabias que ele nasceu em 1891? Já é século passado. Sim. Quer dizer, não sabia o ano, não sabia que nasceu no século XIX. Eu estou a dizer 1942, deve ter sido antes. Sim, diga lá. Pronto, e achei piada ao Alfredo Marceneiro, porque também nem oiro. Diz aqui, Alfredo Marceneiro teria nascido 29 de Fevereiro de 1891, mas sabes que 29 de Fevereiro é aquela data. Mas dada a complexidade da data, a mãe tem-lhe registado na mesma data de nascimento que o pai dele, 25 de Fevereiro. Talvez sabia aqui o nome dele. Tanto da complexidade. Ah, o nome dele mesmo é Alfredo Rodrigo Duarte. Fiquei a saber hoje. Pois, aliás, ele... E o pai morreu muito cedo, sabes, quando andava na escola primária. Sabes que, por acaso, isso foi uma coisa que na altura... atrapalhou muitas pessoas. Porque tu de vez em quando compravas discos de Alfredo Marceneiro... Às vezes discos de Alfredo Duarte. E se é verdade que eram os dois o mesmo, a coisa piorou quando surgiu o Alfredo Duarte Júnior. Ah, pois e ficou, porque esse era mesmo Alfredo Duarte, não adotou a designação do pai, foi como Alfredo Duarte, depois era o Alfredo Duarte e o Júnior e o Marceneiro. E no fundo, às vezes era um bocado complicado, mas se eles tinham vozes parecidas, era um bocado complicado. Mas, não sabia disso, mas é o que eu digo, quando eu sei alguma coisa que tu não sabes, fico todo contente. E então, eu tinha registado na mesma data que o pai, 25 de Fevereiro, e tem lógica, visto que 29 de Fevereiro, diz assim aqui no site, visto que é 29 de Fevereiro de 1891, um ano ímpar, francamente, que rico dia para se escolher para nascer. Alfredo ganhou o nome Marceneiro em 1920. Em 1920, quando o grupo Pessoas decidiu organizar uma homenagem a dois fadistas conhecidos na época. Na altura só o conheciam como Alfredo Lulu. E decidiram colocar o nome da sua profissão de marceneiro no cartaz. E a partir daí nunca mais largou o marceneiro. Sabes que ele participou numa greve geral? Em 1943. Não. Foi preso. Não aceitou a prisão e demitiu-se. Foi a partir deste momento que passou a dedicar-se inteiramente ao fado. Sim, deixa. Ainda diz quais é que foram os fadistas homenageados, pois não? Não só diz dois fadistas, um deles foi o Alfredo. Está bem? Eu talvez tenha sido um outro nome que um dia deste também a trazer, que se chama António Manano. Manano? Sim, exatamente. Eu conheço Manana. Bem, vamos lá embora? Vamos lá. Não, vamos embora. Daqui a pouco vamos outra vez. Alfredo Marceneiro com a música Amor de Mãe. Adoro e respeito. Eu... deixá-la ser desgraçada, porque a desgraça não suja o santo afeto de mãe. Deixá-la ser desgraçada, porque a desgraça não suja o santo afeto de mãe. Minha mãe, amor em prece, eu sinto tão bem viver esse amor que ainda me invade. Terceira e última escolha de Carlos Bonaparte. Nesta sexta-feira, dia da gravação, sábado, dia da publicação, de escolhas, tu escolho eu, portanto, dia 16 de abril de 2011. Sabes que tem que estar parabéns hoje? 16 de abril? Olha, faz uma que andou comigo na primária. Há duas pessoas que estão de parabéns hoje. Tu e tu. Está o nosso doutor Diamantino Teixeira. Ah, faz anos? Faz. Que chique. E a nossa entrevistada de ontem. Ela também faz anos. A Marisa... faz. A Marisa Motos está de parabéns, é verdade. Faz 21 aninhos. Sim, senhor. Só tem 20 anos. 21. Amanhã há 21. É hoje. Está bem. Então, para Marisa... vamos cantar os parabéns. Heróis do mar... Ah, não, lá fala nada da Marisa. Marisa... Da Marisa passamos para a Marisa. Marisa Nadler. A música chama-se Silvia. A irmã do Madger. Porquê? Nadler, Madger. Era. Ele era Madger Nadler. Não, mas Madler e Nadger é parecido. Nadger, está bem. Então não é? Nadler não rima com Madger? Não. Oh, pronto, está bem. Diz lá, falam lá da Marisa. Pronto. Diz-te em off. Já há bocado na primeira intervenção disse que ia contar-nos aqui em off, não contou nada, deixa ver. Depois acabamos de dizer em off, que eram os números do... Do quê? Os quais senhores que eu... Os números? Aquele número que eu te mandei no final, que era para o mês... Está bem, sim. Continua lá com a Marisa. Pronto. Marisa Nadler é uma daquelas intérpretes que é assim... Eu também descobri um bocadinho enquanto andava à procura de músicas variadas, etc. Eu ainda hoje não sei de que país é que é a Marisa Nadler, mas uma coisa é certa. Não ela, é de Portugal. Ela canta em inglês, o que lhe facilita em termos de mercado, não é? Em termos de sucesso. A verdade é que Marisa Nadler é muito discreta, é uma intérprete muito discreta. Ela não tem assim praticamente nenhuma projeção no mercado. A verdade é que canta muito bem. canta mesmo muito bem. Então decidi partilhar convosco esta música, que na minha opinião é um exemplo de como é que se pode fazer grandes músicas. Tem mesmo... alguma história de vida por trás? Então pronto. Não. Então pronto, vamos embora. Fá, não sei. Adeus. Até lá. Pronto, sim, o Jacinto foi-se embora, mas pronto, fiquei eu, Marcelo, pronto, para dar sequência à nossa emissão. Mário Sanadler vai-nos trazer então este tema, Silvia, que eu desconheço, sim ou não, algumas horas para trás. De todas formas, é uma música muito bonita e que eu acho que o ouvinte vai gostar de ouvir, porque, aliás, deve gostar de reouvir, porque ela já passou várias vezes nos nossos programas. Então... eu trago-vos Marisa Radler com este bonito tema, Silvia. Espero que gostem. A minha escolha mesmo, recai mesmo sobre este sentido, sobre aqueles intérpretes que não são muito conhecidos, mesmo cantando em inglês, mas têm de facto muita qualidade. Pronto. E aqui o Jerónimo estará para mim assim com uma cara um bocado esquecida. Mas pronto, está bem. Water is your friend. Estou de volta, Marisa Nadler com Silvia, mas falta-me o meu noninho, Nonovski. Volta para Minhovski. Chama mais alto, eu não ouvo. Nonovski, por favor, Ovski. Volta para Minhovski. Tá bom. Minhovski. Estou a acabar de puxar o autocolismo. Eu tinha Ovski, só dava Ovski, só Ovski. Olá. Estás aqui a fazer o quê? Oh. Eu tenho a impressão que conheço este nome de algum lado. Don Shepard, isto é uma coisa. Não, não me diz. Então estou a confundir. Quem é que cantava? Aí é Don McLean. Bye, bye, Miss America. Bye, bye, bye, bye, bye. Sabes que eu estou a cantar isto que esta semana deu o filme American Pie. Sabias? Não. Sabes que eu gosto muito da nova versão do American Pie? Outra? Da música? Não, filme. Do filme. Não. Mas esta é mais American Mãe, mas é versão masculina. Ou seja, é, no fundo é o homem que faz de mãe, mas ele é... Pronto. Onde é que foste inventar isso? Sabes que na próxima semana estreia o Gritos 4. Sabe que isso já tinha acabado, agora 10 anos depois, lembraram-se. Aquela sequência do Scream. Scream 1, Scream 2, Scream 3. Esse aqui, esse aqui era um espetáculo. Qual? O 1. Eu com as três vezes. Eu já me lembro dos três, mas o três nunca é o melhor. Aliás, no Rei Leão, nota-se que... Foi a Rei Leão. Já viste as minhas coisas para a próxima semana? Já. Amigos ouvintes, como é esclarecer que na próxima semana iremos ter mais uma emissão muito curiosa. Muito. Mais um regresso ao passado. Exatamente. Mas vai ser bonito, espero eu. Bom, já que o autocarro passou, vou fazer as constatações finais deste programa... Que me lembro, não tenho assim mais nada a acrescentar. Tens alguma coisa, tu? Não. Não? Então... Olha, há um bocado enquanto estava aqui a fazer a rádio. Enquanto estava aqui a fazer a rádio, veio aqui lá o polícia para passar, tinhas a matrícula. Oh, tu não me chamaste na casa de banho? E lá? Aparecia mal. Aparecia mal mesmo chamar a casa de banho. Porque aparecia muito um ítimo, era? Não queres dar a conhecer ao público. Exatamente, não quero. É bem, quando deixamos o Gaudêncio. Ora bom. Gaudêncio! Ei! Olha cá acima! Vamos ouvir isto inspirado pelo Quatras da Música. Música? Da... Ai, já não sei se foi hoje, foi na semana passada que eu coloquei o... Semana passada? Não, foi hoje, foi. Só para pensar, Cidade Maravilhosa... Chico Fininho, qual foi a última? Foi do Roberto Carlos de Mercuria. Ah, foi. Pronto, Quadras da Música, para quem já ouvi no sábado. Foi ontem, sexta-feira, 14 de Abril. Passou... 15! 15, sim. 15 de Abril. Passou esta música que vamos escutar. Ah, foi, depois foi. Nesta edição foi. Bonito, não é? Uma música... Bonito. É? Bonito. Mas conhece? Conhece, é do Morris Albert. Ou do Albert Morris. É, um brasileiro. Curiosamente, uma música que já passou aqui nos Códigos do Eu. Foi uma melodia escolhida por mim. Por causa dos Trovadores Aprendizes, o que tem sido o tema no Quadros da Música nas últimas duas emissões. Portanto, esta conhecemos, certo? E esta? Que bonito! Não conhecia! Então, afinal, quem é o copião? Afinal, não é o São José Pelágio! Tá bem, mas olha uma coisa. Mas é assim. Bem, primeiro, eu não sei se isto é. Teríamos que ver se ele diz que é original ou se é, que é uma versão. Mas isso sei eu. Eu, quando fui meter o feeling, se fui confirmar se era do Morris Albert. E foi aí que soube que... Ah, sim. Não, continua, conclui. E foi aí que soube que ele foi depois castigado, o Morris Albert, em tribunal, que teve que pagar não sei quantas e o... Acho que estamos a ouvir que o Don Shepard ficou com, acho que foi 85% dos lucros, porque foi confirmado que ele tinha feito plágio. Ah! Pois, mas há assim alguma coisa. O Maurice Albert teve sucesso com esta música. A 22 de dezembro de 1988, portanto tinha eu 63 anos, Feelings foi oficialmente declarada por um tribunal da Califórnia de ser um trabalho plagiado, um trabalho de plágio do escritor francês e cantor Lulu Gasté, que compôs a música Pour Toi, que é o que estamos a ouvir, é o que vamos ouvir a seguir, em 1956, para a sua mulher Lynn Renaud. Uma música do Lulu Gasté, para a mulher Lynn Renaud, mas que nunca se foi um sucesso com ele, até que, na voz do Don Shepard, tornou-se alguma coisita. Como é que se escreve Shepard? S-H-E-P-P-A-R-D. Shepard. O Gasté ficou com 88%... Mas Shepard, tem 88% dos lucros desta música. Portanto, basicamente, o que diz aqui é basicamente que o Maurice Albert roubou a Mundia. Ah, não é claro. Só o Zé Plágio. Ah, então, mas é uma coisa, aí que eu ia chegar. O Maurice Albert teve... Tipo, a carreira dele não girou só em torno desta música. Foi mais bem sucedida, ok, tudo bem, e é um plágio, é um facto. Mas diga-se, foi uma canção, não foi uma carreira inteira a plagiar. Ah, pois não sei. A questão está por aí, percebes? A questão está por aí. A questão está em que o Zé Plágio passou a carreira toda a plagiar. Passou a carreira toda no sábado, porque quando não tinha 5 anos já tinha carreira, já era carreira e não fazia coisa. Mas fazia plágio, carreira. Se calhar. Pois não sei. Mas ele não é carreira de novo, acho que sou é. Mas é que eu estou a pensar. Ah, pá, não percebo nada, também estou. Ai, ai, então é o Zé Plágio que nos ouviu. Ah, não. Ah, bem, calhou muito bem porque esta da Sílvia. É Maurice Plágio, não é? Esta da Sílvia Mundi até vai de encontro. Já escolhi o Maurice Albert Feelings, não vou escolher o Feelings, mas em homenagem a todo o conhecimento que a Antena Web já me proporcionou. E também em meia, desta vez é só meia homenagem aos trovadores. Se calhar nem eles sabem que o Feelings é copiado. É assim, ó Josefina, já te chamei Josefina hoje, ou Tibério. Tibério. Esse sou segundo no Tibete, não é? Olha, tem um tio meu chamado Tibério, só para a tua letra. Ah, é? Ah, tá pois bem. É. Tá, e foi o meu encarregado de educação na escola onde tu andaste também, comigo. Ah, tá bem. Então, bem lá, se te acalmas, senão a gente vai andar à porrada. Vamos andar à porrada. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, dizer, não vamos ouvir o Maurice Albert, mas uma homenagem a todo o conhecimento que a Antena Web me deu, se não fosse, aliás, até é estranho, porque eu já tinha passado Feelings aqui já há uns tempos, há uns meses, aqui nos que eu escolhi, e na altura não vi que era um plágio do Porto. Tu ajudaste a divulgar um plágio. Ora, muito bem misto. E na emissão de quadros da música desta semana também, por isso vou ser preso. Não, vai ser descontado do ordenado. Pimba! Bateram. Oh, foi só o caixote do lixo, fechou. Sabes que esta semana fui à polícia? Estamos a falar de preso. Ah, é? Na quarta-feira à noite. Encontrei um bilhete de identidade no chão, fui-me entregar. Pronto, foi o que eu fui fazer. Pensei que fosse denunciar ao homenzinho do carro. Olha, isso é que merecia. Ainda vou ver, quando descermos, vou ver se ele fez estragos ali. Por acaso foi mesmo em frente ao meu carro. Se tivesse sido no carro atrás deste, que tinha sido meu. Mas entrou em frente ao meu, foi eu. Mandava-lhe daqui. E mandava-lhe daqui uma padrada. E acertava numa pessoa que ia passar. Então vamos ouvir o senhor Don Shepard lá com o original quem? Já não me lembro, já agora vi. Do Lulu Gasté. Lulu Gasté, que... Sabes que esse tinha origem portuguesa? O Lulu Gasté. Ah, eu que tu sabes. É. Sabes como é que eu sei que ele tinha origem portuguesa? Não me disseste. Por causa do Gasté, se fosse estrangeiro era para o P. Mas como... Ai, eu gosto dessa... O Silvério. Bem, então vamos ouvir o original de Lulu Gasté, que em 1956 escreveu Pour Toi, para ti, para a sua mulher Lina Renaud, na voz de... Vamos pedir também. Portanto, até à próxima semana. Já vou ser mais velho na próxima semana. Pois é. Na próxima semana encontramos-nos cá para a emissão número 30. 30, redondo e tudo. Sabes que eu vou despedir-me, por isso aproveita agora. Pronto, é isso. Despeço-me também. Enviamos um grande abraço. E já arranjamos os dois o contrato. Vamos embora ouvir Don Shepherd com uma música de 1956, pelos vistos, que se chama... Ursoá. J'ai quitté ce que j'aimais, j'ai perdu ce qui m'aimait. Ce soir, je n'ai que toi. Sans toi, le jour ressemble à la nuit. La vie ressemble à la mort. Ce soir, écoute-moi. Dime solamente dime. Como olvidar mis sentimientos de amor, lágrimas brotan de mis ojos, trato de olvidar. Sufrimientos de amor. Dime si siempre yo así te amé, pero ahora sé lo tonto que fui. Jamás tú volverás. Pienso que ya te he perdido y presiento que sin ti mi vida no tiene razón.